descida para 2000 pés com ajuste 9092 em redução para 1709. Cliente para turno 140. Abre 1012, cliente Holanda, Ramuy 10, la base de paz. .4235 para sequenciamento, mantenha a presente proa, aguardando autorização para o procedimento terminado. .4235, a descida até 4000 pés, considera manter a proa, foi encerrado do 368, a partir do encerrado do 368, autorizado o procedimento terminado. Boa noite, eu chamei a 63, 4 para a porta. Boa noite, 63, 13, mantenha um ponto de espera, pista no zero. 7 horas. O 4235 inicia redução para 1809. Vai seguir tráfego próximo ao Serra Vista 3, pressão, próximo à Duna, com 160 de graus de piso. Reduzindo, 4235, confirme se está voando na produção de 368. Negativo, foi chamado para voar a presente posição, aliás, a presente proa e caso falhe o 368. Negativo, tinha sido autorizado o Serra de 368, autorizado manter essa proa, aguarde vetoração para o Serra de 366. Rio 5972, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, bom dia, boa tarde. Azul 4235, reautorizado a proa de Serra Vida 366, procedimento RNAV, desça para 2510, com ajuste na 092. 366, 02, 2500, Azul 4235. Salvador, chame a 662457, chamação Romeu. Aproximação, reportaria pista livre, um Airbus da Europa, acabou de tocar agora pista no zero. Cliente Rio, aguardando pista livre. O Oxerá 6313, sem condições de decolar imediato, senhor. Copiado, senhor, mantém um ponto de espera. Europa 084, on the ground at 48, decade to run in the next intersection to your right, taxiway Foxtrot, and call ground frequency 121.9. Right, then frequency Foxtrot, 121.9, Europa 084. Bravo, this is Europa 084, runway packages. Good evening, Europa 084, approve a taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 084. 012, para o Serra Vida 366, 2000 mais. 4000 pés, ajuste 012 para o 368, para o 366. Afirmo, 366, descida agora autorizada para 2500 pés. 366, descida para 2500, 1888, é autorizado para o Serra Vida 368. Provador, 368-888. Já é questionamento, posição 01, azul 4987. 35. Azul 4235, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, azul 435. Boa, Azul 4235, tráfego avistado, Querengal no 0, no 2. Número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde autorização, não, no 1888, desça para nível 050. 05088. 972 no solo ao 51. Libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121 decimal 9. Vale lá, bom do decimal 9. Nossa. Galera, minha 3 no 3 tem condições de decolar imediato, senhor. Obrigado, senhor. Eu vou ver se o senhor vai conseguir decolar logo após o pouso desse azul. Muito embora eu tenha um TAM próximo à duna com quase 300 nós chegando. Eu vou ver como se configura a situação. E assim puder, eu autorizo o senhor ingresso para decolagem do logo autorizado 6393. Qual que é o critério, senhor, esse pouso de decolagem? Porque o azul estava mais de 6 milhas quando o rio passou a cabeceira da pista. O problema é que o ponto de espera da gente já tem 250 metros da cabeceira, senhor. Então, eu preciso de pelo menos 8 milhas. 4235. Continua a aproximação, agora de posição de pouso. Agora a sensação de pouso, 4235. 4235, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 1-1 no nosso. Liberado, pouso autorizado, 1-0, azul 4235. Subiu a Renata a partir do Serra B 36888. Passando 366, TAN 3178, visual 4. TAN 3178, chame a torre frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 1895. Torre Salvador, 3178. 3178, boa noite. Tráfego avistado, Querengal no 012. Continua a aproximação, aguarde a direção de pouso. 012, táxi azul 4980 POP 98, temos 2h15, alterna na frente. 4980, direita via Inter, ponto de espera torre 1-1895, Kenegal no 0-1-2. Direita Inter, ponto de espera 2-1895, torre 1012, 4980. Solo, Salvador, TAN 3305. Confirmando TAN 3305. Afirmo. Autorização 330 Recife. Afirme, 330 Recife, autorizado via Pêndulo no 7, saída Puca, Jamo Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5032, controle Salvador, 120, 18. Autorizado, 330 Recife, Alfa Zulu 97, Puca, Jamaracaju, da 10, curva esquerda, 5032 208, após a decolagem, Altan 3305. Cotejamento correto, Altan 3305, chame pronto. O 368, visual. Tente, agora de transferência. 82. Cotejamento do 3305 e ponto para o pushback. Copiei o cotejamento, está correto, aguarde pushback acionamento. Guardando. Azul 4235, Alfa Kilo Pátio 3, posição 3, Romeu, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, podemos tomar uma posição? Exato procedimento R-MAF. Matiu para 4000 pés, 0112. É, confirma que tem inscrições para 4000? Afirmativo. Tem inscrições para 4000, após o instante, tem a vida. Gol no 888, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 88. Boa noite, azul 4980.7. Boa noite, 4980, mantenha o ponto de espera. Mantenha 4980. Linha 6313, condições de agilizar a linha e manter agora a pista do zero, senhor? Sempre, senhor, 6313. 6313 autorizado, agilizando a linha e manter a pista do zero, aguardando para a decolagem, tão logo autorizado. Sete, aguardamos. 3178 no solo 57. Libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 9. Firma espera, já está ciente. Alfa, tá 3178, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette. Tá 3305, portão 5, autorizado, chame táxi. Posição de pouso, eu tenho um Airbus da Avianca, presta início à rolagem, pista no zero. 88. Puxa, NEM é 313, autorizado a decolar, pistão 0, vento 080 graus, 08 nós. Iniciado, NEM 313. No 888, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 120 nós. Every pouso no zero, gol 88. M3, 1-3, decolado ao 5-9, chame agora o controle Salvador em 120, décima 8. 208, muito obrigado, não vai lá de ponta agora. Tan 3305 já iniciando? Na 6313, contato radar na decolagem, subo para nível 360, direto Leda. Foram Leda no presente, obrigado senhorita. Gente, poderia manter a posição cedendo passagem para a aeronave da companhia ingressando para remoto? Tá, 3178, Juliette, portão, corrija, remota 1-4. Juliette, 980, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 4980. .888 no solo, alça 01, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Direita 1219. A 3305, pushback autorizado, chama táxi. Chama táxi. Solo, boa noite, gol 1888. Gol no 888, Alfa, chame antes da... Corrijo, Alfa, quilo, pátio 3, posição é a 2, Lima. Alfa, quilo, pátio 3, 2, Lima. Ano 2, autorizado decolagem, questão no 0, Zul, 4980. 4980, livre decolagem. Chama o controle. 980, decolado 03, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, obrigado. 7 azul 4980, na PUCA. Azul 4980, contato radar na decolagem, subavia saída para o PUCA para nível 350. Subvia PUCA 350, azul 4980. Sou Serra Vitor 366, pista vista, Oxané 6224. Tente, chame a torre 118, decimal 95. 118, 6224. 4930, solicita direto para Caju, visual 3000 pés. Mantenha a saída, guarde autorização, azul 4980. Tente. Torre Salvador, boa noite, Oxané 6224. Estamos a 3 milhas do 372. Oxener, 6224, boa noite, tráfego avistado, Kinegal 1012, pouso autorizado, senhor, pistão 0, vento 090 graus, 099, Oxener 6224. Ativo livre, pouso na 10, Oxener 6224. 42 para fora. 43605, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1, Taxiway Índia. Ponto de espera, Torre 1895, QNH 1092. São 3605, boa noite, mantenha um ponto de espera pressão zero. São 3305, após a passagem do Airbus da Avianca, agora curta final pressão zero. Autorizado alinhar e manter pressão zero, são 3305. No 3, chame Recife, 125 decimal 1, alterno 28 decimal 8. Você quer falar primária, por enquanto? Frequência primária, 125 decimal 1. 251, 228, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. No solo 08, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121 decimal 9. Esperando na porta 219. Chame 6224, libera na foca. Oxente. Oxente, 6224, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 6224. 3305, autorizado a decolar da pista no 0, vento de 090 graus, 139, que é legal no 012. Salvador, azul 4959, informação CR. 605, decolado ao Zuno 0, chame agora o controle Salvador em 120.8. Bom voo, senhor. Curva à direita, saída Coral, transponder 0275, controle Salvador no 20.8. Delta aprovado, nível 140, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída Coral, transponder 0275, controle 208, azul 4959. Correto, chame pronto na remota 4, Romeu. Sol do Salvador, uma boa noite, Verão 9973, informação Sierra. Solicita 360 com fim. Aguarde, Cópia Federal 9973, prepare da El Leda Motiva. Aguarda, Verão. Aguarde cópia, Gariel, preparando a Gariel. Siga. Gael Lederumi. Bom, 1-7-3-3, contato, essa identificação do CV chegada bom para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-2. Cópia do 9973, aguarde cópia com fins. Houve um erro com o seu plano e o Centro Recife não possui. Estamos entrando em contato com o CGNA para averiguar o que aconteceu. Gente. É o 9963, pronto, cópia. Autorizado, se abraço, Charlie Foxtrot, via Pesolu 90 por Bávia, Pesolu 6, pós-MU, restante conformado do plano de voo. Nível de voo 360, saída da EL, Leda, Motiva. Decola da pista 10 com curva à direita. O código é 5051, controle Salvador no 20 decimal 80. Com Finza, Pesolu 0, Pubávia, Pesolu 6, Cosmo, direto. O decola 10, curva direita da El, Leda Motiva, 5051208, 09973. Confere? Afirmo, confere, contingimento correto, chame ponto 43. Chamará. Com 972, pronto, cópia. Autorizado Galeão, Serra Bravo Golf Lima, via peso de novembro 857, Monsul, restante conforme. Nível de voo 360, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10, primeira curva direita, código 5041, controle Salvador no 20.80. Com 972, protegimento correto, chame pronto para o pushback acionamento, parte 3. Para pushback acionamento, federal 9973. Confirmando, federal 9973, autorizado, chame tarde. Calibre, pushback, federal 9973. Número 3 do Parte 3, aguarde. Aguarda. 2, boa noite, Azul 2774, informação Alfa, Porto Seguro, número 60. Azul 2774, autorizado se abrir para passear via Golf 677, Raíra, o restante conforme rota. Nível de voo 60, saída Coral, decola dando a zero direita. Código transponder 5044, controle Salvador no 20180. Autorizado, Porto Seguro, número 60, decolando a 10. Após curva direita, saída Coral, Golf 677 e Raíra. 044, transponder 208, controle 2774. Azul 2774, contingimento que eu acho que pronto, puxa, vai acionamento. Chama, puxa, 2774. Ataque geral 9973, tem 3 aguardo, 4 horas e meia, carne Guarulhos. Qual é a autonomia, por gentileza? 4 horas e meia. Geral 9973, autorizado táxi até ponto espera da 90, Torre Salvador 98, decimal 95, e a parte Índia, ponto espera chama Torre Salvador 98, decimal 95, ajuste o altímetro 90. Pátio Índia, pode esperar 10, 2, 2, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Voo 868, a sua identificação, desça para o nível 050, voando direto ITAP. Após ITAP, voo Serra Vitor 366 para o RNAV, da pista no zero. Voando direto ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366 para o RNAV, 1-0, voo 868. Salvador, Sena 6212, boa noite. Sena 6212, essa identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060 com 2509, número 3 na aproximação. 2509 é o número 3, descendo para? 060. 060. Azul 4959, aguardando para pushback. Após o aeronave da Sideral Boeing 737 liberar a parte 3, autorizado. Gente, após será autorizado o 4959. Número 2 do setor, Rio 5972. Salvador, uma boa noite, Federal 9973, como será? Boa, Federal 9973, decolagem autorizada da 10, o vento é 90 graus com uma dúzia de nós. Finaliza a decolagem da 10, Federal 9973. Rio 5974, informação alfa, 3940 Guarulhos. Rio 5974, autorizado Guarulhos, Sebra, Golfo Romeo, Viatras 10, Taubaté. Nível de voo 340, sair da El, Leda, Mótico. Decola da pista 10, com curva à direita. O código é 5046. 5046, controle de Salvador no 20.80. Rio 5974, autorizado, Guarulhos 340, com decolada pista 10, com a saída da El Leda, Bótica. Então vamos lá na outra Zulu 10, acessar o Baté. 5046, transponder, 10080, controle Rio 5974. Gol Serra Vítora 366, gol 1723. Vamos 723, Torre, 1895. 1895, gol 1723, uma boa noite. Salvador, uma boa noite, gol 1723, está na final da 10. Boa, gol 1723, o ajuste 1012, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 1012, gol 1723. Federal 9973, decolado aos 30, controle agora 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, Federal 9973, boa noite. Federal 9973, contato radar decolagem, sul para o 360, após 2000, direto Leda. Então já está voando Leda, após 2000, 360, 9973, obrigado. Meu 8, vou direto Serra Vitor 366, para o RNAV da Bíssimo Zero. 366, direto, boa noite, 68. Salvador, 4959, Transtax, POB 69, autonomia 2:15, alternativa Salvador. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia, ponto de espera Torre Salvador no noite decimal 95, ajuste, tô altímetro na 092. 092, táxi via Pátio Índia, ponto de espera Torre 295, azul 4959. Salvador, Oceané 6224. Oceané 6224, autorizado Alfa Sierra Bravo Alfa Romeo via Golf 677, nível 190, saída Conde, decolada 190 curva esquerda, código transponder é o 5042 e controle Salvador, frequência 120.80. Matil, autorizado para Aracaju, Golf 677, 190, Conde, curva esquerda, 5042, 120.8. Correto, chama pronto para o estacionamento 03. Chama. 5972 da Rio, autorizado para tiver estacionamento, chama o táxi. Voa na proa de Mari para a chegada Mari, reporta em ideias descidas. Roda na proa de Mari, reportaria uma ideal. Possibilidade de ir para o 368? Já direto servido 368, passarei dos 224. Obrigado. 723 no solo aos 43. Chame agora o solo 21.9. 219, boa noite, 723, boa noite. Tá. 2 Salvador, azul, 49 final, pode esperar 10, só. O azul 4959 está autorizado a linha e mantém no zero. Salvador, boa noite, eu vou 1723. 1723 Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4959 está autorizado, decolada 10, vento 100 graus, 12 nós. Vento decolagem 50, azul 4959. 251, obrigado. Ó. E acionamento 2774. 3774 é número 2 do setor aguarde. Aproximando a Juliette, gol 1723. 1723, autorizado Juliette para o portão 07. Juliette para o 07, gol 1723. Meia, chame o controle, 20 decimal 8. 208 azul, 4959. 1974, número 3 agora. Solo Oxané 6224 na 03 para o posicionamento. Oxané 6224, aguarde um instante. Aguarde. 5972. 2500 PES, ajuste 1012. Após o TAP, servidor 366 para o RNAV, reportando o procedimento. 2500, comi 12, após o TAP, 0366, 0202. Estabilizada a RNAV 1868. Boa noite, 68, torre, 1895. 1895. 13:30. O 972 é autorizado, táxi até o ponto zero. E o 5974 na escuta? 5974 na escuta. Após a passagem do tráfego da companhia em direção ao ponto zero, autorizado para ficar com a sua no táxi. Após o Rio, qualidade puxa, recebeu o espaço temporário 74. Uma escada de 195 nós. Quando o Ministério decide se você tem condições de incrementar, você seguir como número 3? Positivo, da descida podemos ir para 240 nós. Sim. Pode ser agora, podemos iniciar? Afirmativo, desça para o 050 direto Serra do 368. Para o 050, direto para o 368. Sabe que vai estacionamento no táxi. Após a passagem do 727 da Rio, a retaguarda é autorizada para o estacionamento 6284. E o 5974 no escudo? Afirmo. Condições de coordenar com a equipe de solo de modo a efetuar o pushback, puxando a aeronave um pouco mais para frente, para possibilitar o pushback da outra aeronave lá no, na posição 4? Gente, grato. Informe que coordenado. Ponto espera, Rio 5972. Rio 5974, me escuta? Entendi, eu vou só um minutinho, por favor. 5974, para informação, a aeronave próxima a ingressar, próxima à entrada do pátio principal já é o suficiente. Afirmativo. Está no através da posição 7, confirma. Aqui não dá para ver se ele tinha, peraí. Ok, obrigado. Rio 5974, time tag. 2774, na escuta. O 2774, na escuta. Afirmativo, na escuta. Condição de coordenar com a equipe do solo pushback no pátio 3, observando o Boeing 727 da Rio. Informativo, vai iniciar visual com o 27 da Rio, 2774. Uno 868, o solo aos 4 anos, chame o solo 219. Mano, solo 219, boa noite, 68. Solo, boa noite, Uno 868. Uno 868, Alfa, mantém essa da Juliette. Com 5 pilotos, segundo galeão, com 3 horas e 40. 6212. O vento é 090 graus com 14 nós. Autorizado o pouso. Eu estou em Salvador, 93.95, ajuste do altímetro 092. Canal 72. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, contato radar decolagem, Súparo 360, via saída da EL. Oi, Rio, após o último direto letra. Após, confirme, 2000 letra. Após o último letra. É, 5972. 1012. 1868, após a passagem do Boeing 727 da Rio, à sua esquerda, ingressa Juliette, portão 05. Série 2224, vou direto para a revisor 366 para o RNAV. 2224, voando direto ao 366. Acesso 2, 774, 74 a bordo, 4 horas operando Vitória.